Luz? Luz da vida? Que porra é essa, mano? Luz da vida deve ser os baratos tá acima de nós, tá ligado? A gente não pode ver, mas pode sentir. É bem dessa, bandido. Luz, tudo que eu faço dá errado, tudo que é plano falha. Tipo numa corda bamba no poço de navalha. Eu queria, confesso a ti que queria amor, justiça, paz, liberdade, alegria. Se com letra de sangue o destino é escrito, peço a ti intervenção pra mim, pros inimigos. Vejo tudo com cautela, bem perto observo a maldade. Vejo no churrasco entre parceiro falsidade. Vejo que o que cantei jamais reconheceram. De que 10 que me cerca, 9 e meia só veneno. Vejo tudo com frieza de lucro, só a verdade. Antes eu em dor do que no meio a pilantragem. Depois é os primeiros, medalha os nossos. De glória aos guerreiros, de lama aos porcos. Porque tudo na vida se resume em detalhe. De guerreiro a safada, cobrança é sem massagem. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem. Luz da vida em caminho, um guerreiro, a verdade traz dos que se foram. Lembrança, má saudade traz o desespero, a notícia na hora do choque trouxe revolta. Em tempos de morte falou que tudo que era perfeito tava errado. Do olhar ao sorriso, do beijo ao abraço, e ó, tudo mentira. Jogada da vida, só quem é que pantrincou. Nomo bem mais família. Será que é o que você pensa? Não deixa se envolver antes que rola tá. Firmão, bem mais ciente com tudo que foi falado. Pelo rap por amor, sem massagem pros embalo, vai. Sou 100% amor pela família, vai. Sou 100% coração de face ignorado. Os poucos que sobraram merece até ser lembrado. Ricardo, Eduardo, Cajebre, Polaco e ó, merecedor de glória, vitória do amor. Primor de um conceito que é mais que joia. Luz da vida, ilumine esses parceiros. Luz da vida, vida longa pros guerreiros. Porque tudo na vida se resume em detalhe. De guerreiro a safada, cobrança sem massagem. A cobrança sem massagem, moro irmão. É nós que tá. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem. É nós que tá, neguinho envolvidão até os ossos. Sabendo dividir as amizades dos negócios. Que a luz da vida veja quanto sofrimento. Que a luz da vida veja bem que é os verdadeiros, entendeu? Que é pro CB, sem boi pra cena forte. Eu amo a minha vida, mas namoro a minha morte. Diga com quem tu andas, eu digo quem tu é. Se é verme safado, aqui é debaixo dos pés. Falar é muito forte, fácil, assumir é que é difícil. Dos papos de bandidos, malandrão a humilho. Se pá, cê liga a nós, que aqui é linha de ataque. Sem comédia de chapéu, que nem respeito a que vale. Pro sangue de quebrada que escorre é mó martírio. Nós pá de fita louca, das profissão perigo. É só os 1533, no mundão que é só família. É só os 1533, preparado pra guerrilha, entendeu? Que é pro cê ver que nós fala que faz. É paz, justiça, liberdade aos demais. Muito amor pra amenizar o sofrimento. Muito amor pra quem se encontra no veneno. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem. Luz da vida, a verdade. De guerreiro a safado, a cobrança é sem massagem.